Ela me disse pra ter fogo de atitude. Badia indecente, só pensa naquele grude. Como mexilhões, badia cuspindo porros e porões. Calma que ainda tem andão de sobra. Comendo camelos na estrada do agiota, vira.